toda adolescência. A mulher que eu queria dar mais pura inocência. Hoje ela é mais uma entre tantas por aí, que procura na bebida um motivo pra sorrir. Trocou a felicidade pelas falsas amizades. Parece que só agora caio na realidade. E hoje ela bebe mais um gole, sentada na calçada da minha casa. Menina que era tão delicada, todos a chamam rosa embriagada. E hoje tantas por aí, que procura na bebida um motivo pra sorrir. Trocou a felicidade